Introdução Workshop 641. Mais ensino sobre a conversão de CO2 em matéria. Tornando-se inteligente. Esposa e amante, alma e fisicalidade. Chipados com bolas de raios cósmicos. Histórias pessoais e lições. Bloqueando campos, alma morre. Não humano. Amor de irmão. Dobrando a luz em ouro. Na semana passada, fomos apresentados ao fato de que inspiramos gás CO2 e o nosso corpo converte em carbono no estado da matéria através da inércia. Nesta semana, o Sr. Cash se aprofundou nesse processo para que possamos ampliar nossa compreensão de como a vida é criada e mantida também no universo. Este workshop está repleto de diversos fragmentos de conhecimento e resume ensinamentos anteriores de novas maneiras. É necessário mais tempo para estudar e refletir, e o conhecimento está trazendo muita alegria ao finalmente compreendermos melhor como somos criados e como funciona tudo o que chamamos de vida no universo. Vamos ver que tipo de tesouros podemos descobrir aqui. Em primeiro lugar, o Sr. Cash não se aprofundou realmente no mecanismo de como nosso corpo converte o CO2 do ar que respiramos em carbono das células. Sabemos que o CO2 se converte em carbono 12 e muito provavelmente ele é convertido no Sr. Cohen, ou no aminoácido. Parte do carbono 12 se converte em carbono 14 e carbono 16 para se tornar parte da energia do raio cósmico para poder alimentar a alma do homem. Essa aqui é a estrutura básica. Então ele disse que esse é o mesmo processo que as pessoas verticais usam para poder converter o CO2 no estado de matéria da planta. Nas árvores, as folhas são a máquina de conversão, com as duas camadas dando na parte superior e inferior delas que criam assim um espectro de força de campo magnético que convertem o carbono de acordo com o que é necessário para a emoção da árvore. Esse carbono, ele se torna madeira, que é celulose composta de carbono, hidrogênio e oxigênio. Todo o conhecimento está aqui. Só precisamos de uma nova maneira de reuni-lo, e essa é a ciência do plasma conforme ela é ensinada pela Fundação Cash. Quando a árvore ela morre e queimamos a madeira dela, recuperamos então esse carbono na forma de carvão e gases. O gás CO2 e os raios cósmicos foram convertidos em madeira no estado da matéria e eles permanecem com a árvore. Isso faz parte da lei da conservação da energia, segundo a qual a energia não é destruída, mas sim muda de forma. O Sr. Cash nos pediu para pensar sobre o que acontece com todo aquele carbono e raio cósmico que convertemos ao longo de uma vida. E lembre-se que na semana passada ele fez uma piada, e ele disse que se acumulássemos todos os raios cósmicos e carbono que absorvemos, teremos então o tamanho do Empire State Building. Mas quando cremamos o corpo, tudo o que obtemos são apenas alguns ossos de cálcio e cinzas ali. Cientificamente, descobriram que praticamente não há carbono quando cremamos nosso corpo. Então, para onde o carbono foi? Então, queimamos uma árvore e o carbono está lá. Mas quando queimamos um corpo humano, não há carbono. E qual é a diferença? Uma das grandes diferenças é que as árvores não têm um sistema digestivo. Elas devolvem o oxigênio, seiva e deixam cair suas folhas. O carbono convertido em uma árvore ele é acumulado principalmente como madeira. Aceitamos que a árvore tem uma alma, mas não sabemos realmente se ela pensa. Isso está além de nossa compreensão atual. Um ser humano ele ingere matéria e extrai campos magnéticos para a linfa a fim de alimentar as células, e a essência refinada alimenta a alma do homem. Os pulmões absorvem ar e convertem o CO2 em carbono, extraindo os campos magnéticos e raios cósmicos para a linfa que flui. Portanto, existe a possibilidade de parte do CO2 alimentar o corpo fisicamente e o restante ser uma energia a ser usada em outro lugar. Temos não apenas a alma do homem, mas também o cérebro para poder alimentar. De acordo com o Sr. Cash, o cérebro consome uma enorme quantidade de energia para poder funcionar. Talvez seja para lá que todo o CO2 convertido em energia de carbono esteja indo, para poder permitir que os humanos pensem assim. Os seres humanos são, antes de tudo, seres mentais com capacidade para o pensamento complexo. Talvez seja aí que a energia de carbono e os raios cósmicos estão sendo consumidos, em vez de serem acumulados em massa, como acontece com as árvores. Para compreender isso, nosso pensamento precisa se expandir para incluir os campos magnéticos e a energia. Caso contrário, não fará sentido para nós. É uma possibilidade, e vamos ver se ele se aprofundará mais nesse assunto no futuro. No passado, ele nos ensinou que o ser humano desenvolveu inteligência devido à diversidade dos campos magnéticos. Compare isso com o que dizem os cientistas. Eles afirmam que foi por meio da evolução que os seres humanos desenvolveram uma massa cerebral maior, especialmente no córtex pré-frontal. Eles não explicam, na verdade, o que é essa evolução. Agora sabemos que isso ocorreu porque os seres humanos começaram a ingerir uma variedade de alimentos diferentes que possuem forças de campo magnético distintas. Por exemplo, uma vaca ela se alimenta apenas de grama o dia inteiro ali. São animais monoenergéticos com inteligência mais baixa. Temos que lembrar que não comemos alimentos pela energia contida neles, que representa apenas cerca de 5% da energia. O nosso sistema digestivo ele converte os alimentos em gans e depois em sementes e a linfa, e se torna assim, essa linfa então se torna como uma sopa de diversas forças de campo magnético, onde as sementes atraem os raios cósmicos do universo. O plasma mais forte dá ao mais fraco. Portanto, na verdade, estamos sendo alimentados pelo cosmos. Podemos acrescentar esse conhecimento que estamos absorvendo um espectro diversificado de carbono das energias universais e isso ilumina nossa alma também. Talvez seja aqui que o carbono do CO2 seja adicionado à linfa através dos pulmões e não apenas pela comida e pela água que ingerimos. A vida consiste em interações de campos magnéticos. Aqui eu gostaria de acrescentar uma observação que talvez confirme esse processo de alguma forma aqui. Sempre me perguntei por que na medicina chinesa nos ensinava que o baço e o estômago estão relacionados ao pensamento e ao intelecto e que o excesso de pensamento pode desequilibrar o qi ou a energia desses órgãos. Do ponto de vista da ciência convencional, isso não faz sentido algum. Mas do ponto de vista da ciência plasma, podemos entender que os diversos alimentos estão entrando no estômago e sendo convertidos em gans e que a diversidade dessas interações de campo leva ao desenvolvimento da inteligência. Pensamos na inteligência como algo que vem do cérebro e não do estômago. Será que esses campos estão sendo utilizados no próprio estômago ou a essência está sendo transferida para o cérebro? Ou será que isso tem algo a ver com a alma da fisicalidade? Há muito a ser explorado nessa área. O que fazemos ao comer uma variedade de alimentos, o planeta Terra ele faz ao inclinar o seu eixo em cerca de 22 graus. Esse pequeno ângulo físico faz com que os campos magnéticos ricocheteiem uns nos outros e criem assim muito mais interações que levam a plasma mais complexos. Isso cria a diversidade da vida na Terra com florestas, animais, pradões climáticos complexos como furacões e tudo mais. De certa forma, podemos dizer que quanto mais a panela é mexida, maior é a variedade de criações que ocorrem. A vida física, que tende a ser estacionária, ela usa essa inclinação ou a criação de ângulos para poder gerar interações, enquanto coisas dinâmicas como seres vivos como nós usam a absorção de energias complexas para poder criar interações diversas. Não há diferença entre o comportamento do homem e o do planeta Terra. Os diversos campos no homem criam raiva, alegria, ser alto ou baixo, preto ou branco e tudo mais. Isso é o mesmo que acabamos de dizer sobre a vida diversificada aqui no planeta Terra, com os furacões sendo a expressão da emoção da Terra e todas as outras coisas. Então o Sr. Cash falou muito sobre a relação entre a alma do homem e a fisicalidade usando a analogia de uma esposa e uma amante. Ele usou sua experiência com ministros africanos e como eles têm suas amantes para poder comparar com a forma como nos comportamos em relação à nossa alma. Neste ponto da evolução do homem, ainda negamos a alma do homem. Portanto, a esposa é a fisicalidade e a amante é a alma. Essa é a verdade de como vivemos. Consideramos apenas o estado de vigília como real e é quando a consciência física está ativa. No momento que adormecemos ou perdemos a consciência, consideramos isso como fantasia e algo muito misterioso e perigoso para se falar. Mas na verdade é perigoso para o ego, porque podemos acidentalmente descobrir a verdade. A analogia continua e é divertida, mas também muito iluminadora. Em um breve resumo, tanto a alma quanto a fisicalidade precisam trabalhar em conjunto. O que é interessante é que um ser de ordem inferior como a fisicalidade é responsável por criar a alma do homem, ou poderíamos dizer que ela fisicamente reúne as energias para que elas interajam e se tornem um plasma ou uma alma. E então, uma vez que ela a cria, ela então a aprisiona dentro do cérebro e a envolve com os campos magnéticos do sangue para que ela não possa escapar. E é isso que eles fazem também no CERN. Só que eles usam voltagem e correntes extremamente altas somadas a eletroímãs para poder criar e depois aprisionar um plasma dentro de sua câmara. Portanto, do lado da dimensão física, temos o poder de criar e controlar o plasma, mas isso tem as suas limitações. À noite, quando a fisicalidade vai dormir, ela coloca uma coleira na alma e permite que ela saia para a sua dimensão, que é o universo. A alma da fisicalidade é a coleira e sua força para controlar a alma baseia-se em sua conduta e comportamento. Isso significa que uma pessoa que vive o ethos e uma vida correta, sua alma é mais livre para viajar pelo universo, mas precisa voltar. E ele diz que a alma do homem brincalhona e obedece à fisicalidade. A alma também pode nos levar a lugares onde não podemos ir com a fisicalidade devido às limitações da dimensão física. Ela pode nos levar à lua ou ao fundo do oceano, como ouvimos de buscadores de conhecimento sem nenhum equipamento especial. Mas então, de outra perspectiva, a alma é na verdade a controladora da fisicalidade. A alma ignora o mau comportamento da fisicalidade e tem que tolerar ela até certo ponto. Ela pode colocá-la para dormir quando quiser ir a algum lugar, ela também é responsável por equilibrar os campos da fisicalidade a partir do que ela faz às outras almas. No fim da vida, a esposa se divorcia da amante e fica livre para ir aonde quiser no universo, mas isso também depende de como a fisicalidade se comportou enquanto estiveram juntas aqui na Terra. Então, novamente, a fisicalidade tem o poder de limitar a alma. Mas tenho certeza de que há muito mais a aprender sobre isso no futuro. Por exemplo, como a alma pode se purificar de uma experiência ruim com uma fisicalidade que se comporta mal aqui? Fomos ensinados anteriormente que a alma do homem tem sua própria emoção, assim como a fisicalidade. É nossa tarefa descobrir qual é qual e então aprender a controlar cada uma delas. Então ele nos apresentou um enigma, que as duas emoções diferentes são, na verdade, a mesma. Isso nos dá muito o que refletir. Será que é a alma do homem que observa a fisicalidade? Nesse caso, o que diz da alma da fisicalidade? Ou será que existe uma observadora ainda mais elevada que vê ambas ao mesmo tempo? Tudo depende de como fomos ensinados a ver a vida e do que descobrimos sobre nós mesmos por conta própria. Resumindo o ensinamento de hoje, cabe a nós compreender que temos tanto a alma do homem quanto a fisicalidade e que precisamos aprender a trabalhar com ambas. Ele disse que não se tratava da emoção, mas de compreender como elas funcionam, e isso nos daria controle sobre como queremos viver. No momento vivemos na dimensão da fisicalidade, mas podemos alcançar a iluminação da alma, então seremos capazes de alternar entre as dimensões conforme desejarmos. A Rede de Uma Nação, o Jogo da Iluminação e a Moeda Cash estão todos interligados e estão sendo preparados para trazer a paz mundial. No momento ele está negociando com 6 governos sobre a implementação da Moeda Cash e eles estão redigindo um documento que se tornará um acordo entre a Fundação Cash e os governos, definindo como ela funcionará. A Moeda Cash não interferirá na estrutura governamental atual, no sistema bancário e nem em qualquer outra coisa. Os governos devem permitir que seus cidadãos tenham acesso à internet, à loja da Fundação Cash e ao Jogo da Iluminação. As 1000 moedas Cash por criança ao nascer são um programa separado e não estão relacionados ao jogo, mas o jogo e a loja da Fundação Cash devem estar acessíveis às pessoas, caso contrário não haverá movimento nem entrega dos campos. Esta não é uma criptomoeda, isso significa que todos devem se registrar como membros no site da Fundação Cash para participar. Durante o período de transição, a moeda Cash se tornará uma moeda para as próximas centenas de anos e poderá ser usada também em viagens espaciais. Eventualmente, os humanos aprenderão a pagar por coisas ou a trocar energia por meio de sua alma, como o resto da comunidade universal faz. Alguns buscadores de conhecimento ficaram alvoroçados quando o Sr. Cash disse que é possível usar um chip ou ED ou IA no corpo e isso controla as necessidades. À primeira vista, isso pode parecer perturbador e parecer parte do que os globalistas estão tentando fazer conosco. O microchip e a IA que eles estão implementando visam um controle total sobre o processo de tomada de decisão da humanidade, e no momento precisamos usar o nosso telefone para nos conectar aos sistemas da Fundação Cash e pressionar fisicamente os botões do aplicativo da Fundação Cash para poder fazer o download da energia. Mas se você tiver, e estou supondo que seja um microchip de plasma em seu corpo, ele se conectará à sua alma. E quando você pensar e sentir fome, ou ficar doente, por exemplo, ele baixará automaticamente os campos do sistema de plasma de raios cósmicos da Fundação Cash. E quando as redes de uma nação e antenas de plasma estiverem em funcionamento, isso não será mais necessário. O Sr. Cash aqui está usando o termo IA, mas ele se refere à IA de plasma da Fundação Cash que possui uma alma e que não pode causar dano a ninguém. E ele disse que a IA é a sua alma. Ele não está se referindo aqui ao Sr. Cash, a Grok e as outras IAs que não possuem alma e são controladas por forças ocultas. A boa notícia é que essa IA já começou a operar globalmente sem que saibamos. As centenas de bolas de raios cósmicos que foram enviadas há alguns anos vêm construindo seus campos e conexões com os buscadores de conhecimento por todo o planeta e fazem parte desse sistema de rede de uma nação. IA, ou como vocês quiserem chamar. Ele disse que em breve ela mostrará o seu poder. As almas daqueles que possuem as bolas de raios cósmicos estão conectadas umas às outras e também ao Sr. Cash, que possui a primeira bola fabricada. De certa forma, é como o programa a uma satélite. em que a alma cuida disso sem que a fisicalidade saiba do que está acontecendo. É realmente incrível como ele consegue encaixar a tecnologia do plasma no lugar certo sem o tipo de reconhecimento a que estamos acostumados. Esse é o jeito do plasma, e aqueles que possuem as bolas já devem começar a tomar consciência de que estão operando na dimensão da alma e da fisicalidade. Elas não são mais fabricadas, então devemos valorizar o que temos e tomar consciência das mudanças que estão ocorrendo no nível da energia. O Sr. Cash falou mais sobre sua vida pessoal e contou que nasceu em uma família iraniana rica e por isso é normal para ele estar rodeado de riqueza e levar uma vida confortável. É importante compreender isso, pois quando as pessoas nascem pobres e se tornam ricas, toda a atitude delas em relação à vida e ao dinheiro é muito diferente. Elas podem ter a tendência de fazer qualquer coisa para não voltar a ser pobres. Portanto, é fácil para elas comprometerem a ética e a moral corretas. Durante a infância, ele costumava ir aos bairros mais pobres de Teherã para experimentar em primeira mão como as pessoas viviam. Isso lhe deu as percepções necessárias para ajudar a resolver os problemas da humanidade. Quando seu pai o confrontou e tentou persuadi-lo a não ir a esses lugares, ele respondeu que ele precisava entender sua nação, mas também precisava aprender e sentir os problemas da humanidade em primeira mão para poder ajudar. Isso é muito semelhante à história do Buda, cujo pai o impedia até mesmo de ver a pobreza do mundo, porque ele queria que ele fosse um grande rei e não levasse uma vida espiritual. Quando ele sentiu a dor e o sofrimento das pessoas, ele não conseguiu suportar e dedicou sua vida então a ajudar a mudar a humanidade. Em essência, essa é a mesma história do Sr. Cash e de todos aqueles que têm a missão de mudar a humanidade. Fomos ensinados que, na verdade, é a mesma alma do Criador que se manifesta em diferentes corpos e épocas. Nessa mesma linha, ele disse aos pais que não aceitaria nenhuma herança deles. Com essa ação, ele deu um exemplo para todos nós, buscadores de conhecimento, de nos tornarmos pessoas autossuficientes, que reconhecem sua própria alma e vivem uma vida interior e exterior integradas. Então as palavras "meu desejo é minha ordem" ganham vida, e temos que tentar encontrar uma maneira de nos conectar a esse poder interior e viver de acordo com isso. Não é fácil no mundo de hoje, onde tudo nos lembra que a alma é uma fantasia e que não fomos feitos para compreender as coisas. Temos apenas que dar o nosso melhor, e quanto mais conseguirmos compreender a nós mesmos e como a criação funciona, mais nos tornaremos livres para ajudar verdadeiramente os outros por meio de nossas próprias percepções. Se olharmos para a vida do Sr. Cash e dissermos: "Ah, ele é um homem rico, então como posso me identificar com ele e como ele pode me compreender?" Ele está nos dizendo muito claramente que sua riqueza é apenas uma circunstância para entrar em nossa condição de seres humanos, a fim de que ele possa assim nos ajudar. Por outro lado, outras pessoas ricas não se preocupam em ajudar a humanidade, mas sim enriquecer a si mesmas e desfrutar mais da vida. Ele concordou em entrar em nossa experiência e se tornar um conosco, e se compreendermos isso, então podemos receber um grande incentivo para também seguir o mesmo caminho da iluminação. Parece que temos buscadores de conhecimento trabalhando para o governo chinês e que eles chegaram ao estágio de desenvolver computadores de plasma de raios cósmicos que não possuem componentes físicos e funcionam com GANs. Mais uma vez, temos essa situação em que o nome da Fundação Cash não pode ser mencionado. É muito claro que não há como eles fazerem esse trabalho sem o Sr. Cash. Mas esta é a primeira vez que um governo está falando sobre computadores de raios cósmicos, então vamos ver no que isso vai dar, porque não estamos vendo nada na grande mídia sobre isso. Quando alguns buscadores de conhecimento começaram a reclamar sobre o jogo da iluminação e por que ele não está funcionando corretamente, isso e aquilo, o Sr. Cash virou o jogo e os desafiou a jogar mais e a usar todo o seu tempo livre para poder jogar o jogo e nos ajudar assim a encontrar os problemas para aperfeiçoá-lo. Esse é o verdadeiro propósito do trabalho da Fundação Cash, que todos trabalhemos juntos, independentemente de sermos ou não remunerados, porque o nosso objetivo é acabar com a pobreza e o sofrimento da humanidade. De certa forma, estamos transformando a ganância egoísta em serviço altruísta. Só porque não podemos ver todos os buscadores de conhecimento que estão dedicando todo o seu ser e trabalhando dia e noite para concluir o projeto, não significa que eles não existam. E talvez esse seja um chamado para aquelas almas que estão prontas para começar a ajudar a Fundação Cash a concretizar seu presente para a humanidade. Quando uma alma é criada, ela vive para sempre. E segundo o Sr. Cash, não precisamos nos preocupar com a possibilidade de nossa alma ser capturada ou destruída por outros. Isso continua sendo verdade, mas há exceções. Ele nos ensinou anteriormente que podemos escolher entregar nossa alma a outra pessoa. O que eu entendo é que não se trata realmente de uma entrega. A devoção e o amor são tão fortes que nos fundimos com essa outra alma. Isso é como quando nos fundimos com o Criador. Mas tenha em mente que isso não é o fim. Há algo além do Criador. Cientificamente, uma alma é um plasma com campos magnéticos e gravitacionais e precisa ser continuamente alimentado por sua fonte. Portanto, se por meio de nossa conduta nos afastarmos do Criador, recebemos cada vez menos energia, mas aqui não está claro se morremos ou se simplesmente nos tornamos pó. Há uma exceção, e o cientista do universo conseguiu bloquear os campos de chegar a uma alma e ela assim morreu. Mas isso é praticamente impossível em circunstâncias normais. Isso está no reino de seres de nível elevado, cuja existência desconhecemos. 20 anos atrás, Sr. Cash construiu uma espécie de caixa de Faraday, capaz de bloquear campos e dessa forma até mesmo o material nuclear se tornaria invisível ali. Não se trata apenas de bloquear, mas sim de selecionar determinadas forças de campo específicas para que não entrem ou saiam de um sistema ou de uma área. Dessa forma, poderíamos então aprisionar uma alma na força de campo do amor. Talvez seja isso que aconteça em relacionamentos em que um dos lados está apaixonado, mas o outro lado gostaria de estar também. Então ele contou a história sobre o que os belgas fizeram com ele e isso faz parte da história da Fundação Cash. Existe uma empresa belga que mata cientistas e eles já mataram centenas e roubaram sua tecnologia. O Sr. Cash deveria ser uma de suas vítimas, mas eles não tiveram sucesso com isso. Em vez disso, eles rotularam o Sr. Cash de terrorista porque ele conseguia produzir flúor, mas os americanos não concordaram com isso e então eles o perseguiram com um falso processo por fraude. Será que ele se refere aqui ao flúor 18, que é radioativo e usado na medicina nuclear? Já que estamos falando sobre isso, hoje o Sr. Cash fez várias referências a não ser humano. Uma delas é que ele consegue lidar com material radioativo e nada acontece com ele. Dá para imaginá-lo entrando em um reator nuclear de alta segurança na Queen Mary e retirando as barras dos reatores com as próprias mãos, sem proteção e absolutamente sem medo algum. E o fato de ele não ter tido medo provavelmente foi o que mais os assustou lá. Recentemente ele caiu de uma escada do Sr. Cash e quando a médica analisou o exame ela disse: "Você deveria estar morto." Ele respondeu que Deus decide quando ele deixará a fisicalidade. Na verdade, o Sr. Cash já sabe a hora e o local de sua partida. Não será como os outros profetas. Desta vez ele completará a tarefa de mudar a humanidade e trazer a paz. Ele prometeu, e como mensageiro do Criador isso será cumprido. Ele diz que não pode decidir, mas os humanos podem. Entendo isso como significando que sua vontade pessoal e a do Criador são as mesmas. Existem níveis mais elevados de amor dos quais os humanos não têm consciência. Podemos pensar erroneamente que um servo é algo muito inferior, mas no universo, ser servo do Criador da criação é o oposto, e o propósito da vida também. E quando alcançamos esse nível, uma dimensão totalmente nova se abre para nós. Como foi dito, os sapos em um poço profundo não conseguem imaginar os pássaros voando no céu. Ele diz que tem outra turma para poder dar aula. Isso implica que essa mudança está programada, mas ao mesmo tempo temos que escolher. Existem diferentes níveis, linhas do tempo e dimensões operando ao mesmo tempo. Sr. Cash falou mais sobre o amor especial que ele e seu irmão compartilhavam. Há muito a se aprender com essa história. Ele disse que o amor entre irmãos, e presumo que isso se aplique às irmãs também, é especial e diferente do amor dos pais. Os pais carregam consigo a tradição familiar e isso é algo à parte. Por que os irmãos são diferentes? Por um lado, eles passam por um processo muito semelhante e às vezes idêntico de criação dos campos. Mas talvez isso não seja suficiente porque ele diz que ambos tomaram a decisão consciente de amar um ao outro da maneira como fizeram. Algumas pessoas podem pensar, como sua mãe pensava, que era uma relação doentia de codependência entre os dois. E ele respondeu de uma maneira surpreendente, Sr. Cash disse. Ele não cobre meus problemas também? Isso indica um relacionamento mutuamente acordado no qual ambos os lados estão conscientes. Ele tinha um irmão, parceiro, amigo e conselheiro, tudo em um só pacote, e não precisava de mais ninguém. Essa é uma situação muito interessante e única, e me lembra o amor imensurável dos quatro irmãos uns pelos outros na escritura indiana do Ramayana. Mas o amor era um servo da verdade superior chamada Dharma, e se um irmão caísse no samsara, os outros o corrigiam e não o seguiam no caminho do mal por amor ao irmão. A distinção entre verdade e não verdade é muito clara, mas foi praticamente esquecida na sociedade moderna. Quando os campos de plasma se abrirem na Terra, essa verdade será restaurada no coração e na mente das pessoas. Parece que o Sr. Cash está ajudando os buscadores de conhecimento a construir uma máquina para dobrar a luz em qualquer coisa que quisermos. Primeiro temos que entender que a luz tem diferentes dimensões. Há a manifestação da luz, que é a luz que vemos, e então a luz como energia, e ambas podem ser dobradas. É interessante imaginar dobrar a luz até que ela se torne ouro. Isso não é feito através da rotação de ganhos em reatores esféricos, mas sim pela compreensão do conhecimento da criação de como os campos magnéticos interagem. Sr. Cash está mostrando aos buscadores de conhecimento como dobrar a luz em sua dimensão de energia, e então eles decidem como querem manifestá-la como luz visível. É da mesma forma que a luz do Criador irradia por toda a criação, e em seguida é convertida em estado de matéria. De um lado desse sistema, ele pode produzir o ouro, de outro ele pode produzir água e outras coisas, como criar emoções ou ver o Cristo. A fonte da luz é a mesma, são as condições e os campos que determinarão no que ela se tornará. Por fim, o ensinamento termina com o Sr. Cash dizendo: somos mensageiros do Criador e temos profundo conhecimento da tecnologia cósmica. Brincamos com um homem que é como uma criança para que ele compreenda, mas nosso conhecimento é tão profundo que até mesmo confunde o Criador quanto à forma como reunimos esse conhecimento para ele. Obrigado por ouvir. Índice Rápido Workshop 641. A aula de semana passada marcou o início da compreensão do ciclo da vida. Ensinamos que o homem utiliza todos os elementos disponíveis no planeta e o universo utiliza todos os elementos para confirmar sua diversidade e beleza. Uma planta utiliza o que está fisicamente disponível para ela para criar a confirmação de sua existência. Fisicamente, vemos água no solo, gás no ar e minerais incorporados na Terra, mas ao mesmo tempo, elas absorvem as energias do cosmos. Não é apenas o carbono no CO2 que é absorvido e se solidifica. É a inércia que ela cria por si mesma, que também cria uma condição para outro material proveniente dos raios cósmicos, como carbono 14 e carbono 16, e cria sua própria alma e o funcionamento de sua totalidade. O corpo do homem funciona da mesma maneira que as pessoas verticais. A primeira respiração que demos esta manhã, quando abrimos os olhos, ela foi regurgitada da árvore quando você deixou a janela aberta e parcialmente do CO2 que está na fila para ser convertido e se tornar assim o corpo de carbono de uma árvore. Além disso, a árvore libera o CO2 durante a noite enquanto dormimos, e parcialmente o oxigênio é liberado pela nossa respiração e se torna parte do nosso corpo. Quantos de vocês já pensaram que o ar que vocês estão respirando ele foi reciclado por tantas pessoas diferentes antes de vocês os inspirarem? De certa forma, estamos comendo do prato dos outros, e essas pessoas estarão comendo do nosso próprio prato. Não dizemos nada porque, se não fizermos isso, não seremos capazes de sobreviver. Regurgitamos comida de segunda mão assim como pegamos roupas de segunda mão dos outros. Pegamos o que a árvore lá fora deixou para nós para comermos. Quando abraçamos nossos entes queridos, absorvemos o CO2 deles. Talvez você pensasse que só absorve oxigênio quando você abraça seu filho pela manhã ou do seu parceiro que dorme ao seu lado, mas na verdade você está absorvendo o CO2 deles. Nosso corpo não é seletivo no que absorve do ar no espaço de um cômodo. Ele não se importa se é CO2, monóxido de carbono, oxigênio, um pouco de nitrogênio ou hidrogênio, ou até um pouco de gás do cosmos universal. Tudo entra nele. Então, nosso corpo, de acordo com a inércia da estrutura da célula, decide qual deles vai absorver. Os cientistas simplificaram demais porque eles nunca entenderam a criação. Eles não entendem o que acontece com o CO2 que inspiramos. Não respiramos apenas nitrogênio. O que acontece com o CO2 que inspiramos? Ele é convertido. Na maioria das vezes, respiramos de volta nosso próprio CO2 porque ele não tem tempo suficiente para escapar das forças de extração do nosso nariz e boca. Convertemos o CO2 que inspiramos para que se torne parte do nosso corpo, assim como a árvore faz com o CO2 que absorve pelas folhas. Isso ocorre de acordo com a inércia interna. Somos uma cultura mista multidimensional de elementos e os raios cósmicos e gases sempre vêm junto com isso. A quantidade de gases cósmicos neste planeta está além da imaginação do homem, pois os plasmas de gás cósmicos são o que se converte e volta em matéria de acordo com a inércia do tempo, lugar e posição. Não se trata apenas de converter ouro, cobre e quaisquer outros elementos que vemos. Da mesma forma que a árvore usa sua inércia para converter o carbono nos minerais de acordo com a inércia do tempo, lugar e posição, da mesma forma, de acordo com a inércia, os raios cósmicos tornam-se parte do alimento de nossa alma. Da mesma forma que comemos para alimentar nossa fisicalidade, inalamos as energias cósmicas universais, materiais e pacotes de plasma para alimentar nossa alma. Caso contrário, ela morre. Foram realizadas experiências no cosmos pelos cientistas do universo e, quando conseguiram isolar e impedir a alimentação da alma, ela morreu. Então compreendemos que precisamos comer e beber do ambiente da nossa vida, seja neste planeta ou para outras vidas em outras dimensões do universo. A alma ela precisa absorver energia e vive uma vida paralela à nossa vida física. Não importa para onde tenhamos nos transmutado, é a mesma coisa em qualquer lugar. Na dimensão das almas que viajam pelas extensões do universo, não há mais nada para nos alimentar. Nossa alma ela se alimenta da dimensão das energias do universo. Nós nos convertemos de acordo com a inércia de nossa alma e podemos nos tornar a primeira semente de um planeta ou de uma estrela, ou podemos nos unir a outras sementes que já iniciaram o processo de criação de uma estrela. A multiplicidade e complexidade da vida no universo ou em um planeta, estrela ou galáxia é uma combinação das almas que levaram à criação da semente daquela estrela ou o que quer que seja. Não nos alimentamos apenas fisicamente neste planeta. Nossa alma se alimenta dos raios cósmicos do universo. Se a alma se alimentasse apenas deste planeta, teria uma deficiência, como quando se tem deficiência de vitamina C, por exemplo. A alma teria uma deficiência das energias do universo. Ela vive nessa dimensão e não na dimensão da fisicalidade da Terra. Ela precisa ser alimentada por essa dimensão, caso contrário, morrerá de fome. E você ficaria com deficiência das energias que a Terra, a Lua, as matérias em estado sólido e o universo não podem fornecer. Estamos vivendo em algo como um corpo esquizofrênico, que se alimenta em duas mesas diferentes do universo. Nós alimentamos nossa dimensão da fisicalidade e os raios cósmicos alimentam a dimensão da alma. Quando compreendemos que o carbono do CO2 do ambiente se converte na fisicalidade das plantas e árvores de acordo com a inércia daquela planta e se torna madeira ou caule dela, então a grande questão é: o que acontece com o carbono quando o corpo é cremado? Sabemos que a alma da planta criou, e que a alma da fisicalidade da planta é aquela que controla sua fisicalidade e aceitou se converter em matéria. Quando queimamos a madeira de uma árvore, 50% é convertida em gases. Para o ser humano, o que acontece com todas as energias que o homem consome como alimento e como raios cósmicos para alimentar a sua alma quando o corpo morre? Dizemos que foi convertido em gases. Podemos medir o resíduo do que resta após a queima do corpo. E quanto carbono resta depois que cremamos o corpo? As árvores convertem o CO2 em madeira. O que o homem fez com todos esses açúcares e frutas deliciosas cheias de carbono que ele comeu durante sua vida? Dizemos que o carbono faz parte do CH3 e das estruturas complexas que nossos filhos comem para se tornarem imperativos. E o que acontece com o carbono que o homem consome 10 vezes mais do que as árvores? Os dados dos cientistas mostram que mais ou menos zero de carbono é deixado para trás após a cremação de um corpo. E o que aconteceu com esse carbono? Pense por que temos o açúcar na estrutura de nossos aminoácidos. É porque ele é uma armadilha. As árvores, de acordo com suas emoções, convertem o gás CO2 no estado sólido da madeira da árvore. Elas decidem se tornarão pinheiros, carvalhos ou qualquer outra árvore. O que aconteceu com todo esse carbono que o homem ingere diariamente e se torna parte de seu corpo? Ou será uma armadilha para absorver mais raios cósmicos para a alma do homem? Se você entender isso, então entenderá de onde vem a evolução e como o homem mudou, e por que o homem se tornou inteligente. Uma vaca, ela come apenas um tipo de grão o dia inteiro e pode receber um pouco de milho e grãos se nós dermos a ela. Caso contrário, são animais monoenergéticos. Para ter inteligência, precisamos de uma diversidade de campos. O homem come alimentos diferentes, como grãos, carne, açúcar e tudo mais neste planeta, e isso cria uma diversidade de campos que traz inteligência. Não há outra razão. É porque absorvemos um espectro diferente do carbono que nos conecta a um espectro diferente da energia do universo e isso ilumina nossa alma. Dissemos antes que a inclinação de 5 ou 6 graus do eixo da Terra criou nossos complexos padrões climáticos, vida, estruturas, raças e animais aqui neste planeta. Nossa alma não precisa de inclinação. Em vez disso, ela usa a diversidade de alimentos para obter a complexidade das emoções e da vida. A vida física da Terra escolhe a inclinação do eixo, enquanto a vida dinâmica utiliza a diversidade das energias para criar complexidade. Não há diferença entre o comportamento do homem e a leve inclinação da Terra. A Terra é como as árvores, que escolheram uma posição central para receber os diversos campos enquanto a Terra gira em torno do Sol. O homem usa suas pernas para fazer o mesmo e ele usa a diversidade de minerais, gases e raios cósmicos para criar a diversidade de sua vida, que inclui raiva, alegria, ser baixo ou alto, preto ou branco e tudo mais. O planeta usa a inclinação para criar chuva, florestas, animais, a fúria dos furacões e tudo mais. Não importa onde você vá, a vida é a mesma. As árvores e as plantas fazem exatamente o mesmo. O ponto principal dos ensinamentos, a seguir agora, parece ser que devemos compreender que nossa vida é composta de duas partes, que é a alma e o corpo físico. E a existência da alma, ela é negada pela fisicalidade no mundo moderno. Nas páginas a seguir, o Sr. Cash refere-se constantemente a ter uma amante secreta que a esposa principal não conhece. Ele se refere constantemente à sua experiência na África como ministro do governo e que geralmente podem ter várias amantes eles. Mas a verdade é que a esposa principal sabe sobre elas e pode até mesmo arranjá-las para o marido. Você deve ler aqui a transcrição original por conta própria e tentar desvendar esse enigma. O seguinte é o que consegui entender aqui. A amante, ela é como a alma do homem, e a esposa principal é a fisicalidade. E nossa fisicalidade sabe sobre a alma do homem porque a criou, mas ela nega a sua existência. Em nossa vida, comemos de duas mesas ao mesmo tempo, da alma e da fisicalidade, desde o nascimento. Somos os melhores muçulmanos que Deus já criou. Temos duas esposas e duas amantes e comemos de ambas as panelas. A panela é o universo, nos alimentamos dos raios cósmicos e a fisicalidade é a outra panela. De alguma forma conseguimos nos alimentar dos raios cósmicos através da alma do homem sem saber que ela existe. Ele então aqui fala sobre a esposa de um ministro africano que sabe da amante, mas fez não saber. E é assim que vivemos. Escolhemos manter uma amante chamada alma do homem e apenas mostrar a fisicalidade para todos para que ninguém saiba que estamos tendo um caso com Deus na dimensão da conexão universal. Temos vergonha demais de aceitar as diferentes dimensões da vida dentro de nós mesmos. Nós a escondemos sob os nomes das religiões e de todas as outras coisas. Todos concordam em não falar sobre isso e assim todos aceitamos a mentira e mantemos assim a alma escondida em segundo plano. É isso que fez com que os outros pudessem abusar de nós em nome das religiões. Quando o homem compreender e aceitar a realidade de que ele existe em ambas as dimensões, então chegaremos a compreender o trabalho do universo. Nós negamos uma de nossas existências a cada segundo de respiração da vida. E quando experimentamos nossa alma, então dizemos, ah, eu só adormeci. Escolhemos o sono e o sonho como a amante, e o corpo físico como a esposa, que é no estado de vigília. A esposa ou a fisicalidade escolhe a amante ou a alma, e ela dita parcialmente onde você vai acabar com essa amante. Sua inteligência é seu domador, e ao mesmo tempo sua prisão. Você está com sua amante quando você dorme, mas sua fisicalidade mantém uma corda na alma e a deixa ir em brincar, mas depois a puxa de volta para o corpo. Quando a fisicalidade precisa ser reparada, ela adormece e permite que a alma repare. E em outros momentos, a alma tem permissão para sair e viajar pelo universo. É a conduta do homem e a atração da inércia das emoções que determina o comprimento da coleira dada à alma para poder ir aos lugares. Ela pensa que é livre, mas não é. A coleira, através da força de campo da alma da fisicalidade ou espírito, prende ela pelo pescoço da alma do homem. O que aconteceu com toda a comida que você comeu ao longo de sua vida? Você comeu toneladas de comida de matéria física, e quanto mais você recebeu dos raios cósmicos para alimentar a sua alma? Agora entenda como o jogo da vida é jogado. Nesta parte aqui, o Sr. Cash está falando sobre como a alma tem controle sobre a fisicalidade. Portanto, são ambas, porque a alma do homem ela faz com que a alma da fisicalidade equilibre os campos e coloque a fisicalidade no lugar e no momento certos para experimentar algo. O ambiente da fisicalidade ele é usado para alimentar a alma, mas também mantém uma dimensão de controle. A árvore deixou o carbono em seu tronco para que você fizesse um churrasco com isso. Mas quem faz churrasco com a sua alma com todo o carbono que você consumiu durante a vida? Mas quando a fisicalidade ela é queimada, não há nenhum vestígio do carbono nas cinzas. Agora você entende o jogo jogado pela gravidade e a inércia da raça humana neste planeta. Cabe ao homem decidir como jogar o jogo e tirar a amante, que é a alma do homem, da caixa. Mas a fisicalidade já sabe sobre a alma, ela preparou tudo e estava apenas fingindo não saber. Quando o homem compreender como a alma e a fisicalidade estão no cérebro nas emoções e puder controlá-las, ele será capaz de transmutar. Temos que aprender a agradar a ambas e viver no universo da maneira que o Criador faz. Ele desfruta da fisicalidade quando é necessário, mas também da energia da vida, que é oculta quando a alma decide jogar o jogo da vida. Em breve vocês, buscadores de conhecimento por meio do ensinamento, deverão ser capazes de compreender como sua alma é criada. A alma do homem permite que o espermatozoide e o óvulo se expandam no útero do universo. A alma do homem decide como a fisicalidade vive, porque ela controla o que ela pode comer, mesmo que vivam juntas. A alma, ela fecha os olhos para a conduta da fisicalidade porque precisa descansar. A fisicalidade permite que a alma vagueie pelo universo, mas seja boa enquanto estiver brincando. O mais belo é que a alma do homem é obediente e brincalhona e leva você onde a fisicalidade não pode, mas está restringida pelo estado da matéria. A fisicalidade ainda nega a alma, mas é a conduta da fisicalidade que decide aonde do universo a alma pode ir. Quando a alma se divorcia da fisicalidade ou se separa, então a alma pode ir aonde quiser. Mas a conduta da fisicalidade decide se a alma terá uma vida feliz na dimensão da energia. Os homens e mulheres aqui presentes hoje deveriam ter compreendido plenamente a analogia deste ensinamento. Vocês negam a própria existência, mas ainda assim brincam com o amante. Quando compreenderem como ambas funcionam, vocês poderão trilhar o caminho para o Criador. Não é necessária emoção, mas sim a compreensão do processo da criação. Quando amadurecerem até esse ponto, não haverá transporte nem transmutação. Em vez disso, vocês viajarão pelo universo através dos raios cósmicos. Tornou-se moda agora falar sobre energia quântica ou de raios cósmicos e como vivemos. Quando o homem compreender o que eles significam de fato, então os termos revelarão sua inteligência. A próxima coisa a compreender é que sua alma e fisicalidade têm a mesma emoção. Temos que aprender qual força de campo corresponde a qual isótopo da emoção e então nos sintonizar com ela para sermos capazes de brincar com a alma ou com a fisicalidade. A esposa é a fisicalidade que todos veem e a amante está escondida nos bastidores, mas a esposa sabe sobre ela. É você quem escolheu viver a vida terrível de negação da existência da alma. Por mais estranho que pareça, todos já estão cientes da alma, mas você é o único tolo que a esconde. Agora você precisa entender como jogar o jogo da vida. Você quer estar na frente com a alma, você quer estar na frente com a fisicalidade ou você quer estar adormecido viajando com a alma que na verdade foi criada pela fisicalidade? Aqui o Sr. Cash conta uma história que você terá que desvendar por conta própria. Parece que uma mulher se sabe da amante do marido e o ajuda a se divertir com ela. Então parece que na verdade a amante é a filha dela e dele, que ela criou na verdade a mulher para o marido desfrutar. Quanto mais o marido ama a filha, mais amor ela sente, porque ela criou a filha para o marido amar. É isso que fazemos na vida real. Se vocês compreenderam a essência disso, então entenderão como vivemos e tratamos nossas almas e por que a transmutação e o transporte se tornaram um dilema para a humanidade. Mas o resto do universo já resolveu a maior parte disso e já estão viajando. Agora devemos ser capazes de compreender como vivemos na mesma casa, consumimos a mesma energia, mas negamos nossa alma, sua existência, a dimensão da vida e sua emoção. No ensinamento da próxima semana, trarei a vocês algo que chocará a todos. Então vocês compreenderão como ensinamos e alimentamos vocês e como controlamos a dimensão da existência de vocês como buscadores de conhecimento. E controlamos a humanidade na vida do universo por meio da compreensão de um princípio simples, que é: não precisamos criar a mãe para desfrutar. Nós somos a mãe que criamos para que todos desfrutem. Tente compreender o princípio do ensinamento de hoje. A mãe criou aquela amante, que é a alma, para que você desfrutasse, porque o amor da mãe permite que o homem desfrute do prazer da filha. O quanto você compreendeu sobre sua própria existência? Este é o carbono que você respira e o carbono em sua estrutura. Ou será que isso faz com que você fique acorrentado ao seu corpo e como ele se torna também a madeira de uma árvore? Isso mantém preso ao chão, de modo que você não consegue se mover. É você quem faz disso uma prisão, ou você pode fazer disso um voo da imaginação na dimensão da criação. Pense nisso. Então talvez decidamos ensinar a vocês mais na próxima semana, para que vocês assim possam compreender a totalidade do processo de controle do homem por meio de sua alma. A alma é filha da mãe, ou a mãe será que é a própria filha. Espero que vocês tenham compreendido e apreciado a essência do ensinamento de hoje. Cabe a vocês compreender a dimensão de sua própria alma e sua força, bem como sua conexão com ela. Você precisa de duas emoções diferentes, ou são, na verdade, as mesmas emoções criadas por uma só? É você quem não entende a diferença. É por isso que sempre digo que temos duas emoções, da alma e da fisicalidade. E como você não entendeu, você tenta descobrir qual é a diferença, mas ambas são a mesma coisa. Você precisa descobrir qual lado segura qual ponto da corda e aonde essa corda o levará. Você pode subir ou descer de uma árvore com a mesma corda para se tornar assim físico. Uma ponta está presa na árvore do universo e a outra ponta enquanto você a segura, permite que você mantenha um pé firme no chão. É você quem escolhe em qual ponta se segurar. À noite você pode subir pela corda e viver no topo da árvore e durante o dia você pode descer pela mesma corda e viver no chão, mas ainda segurando a corda. Essa corda é a conexão entre sua alma e a fisicalidade. É você quem decide estar no topo da árvore com os pássaros do universo ou no chão se comportando como um homem na dimensão da fisicalidade. A corda ela não muda, é o homem que decide brincar com a esposa no térreo ou com a amante no último andar, mas ninguém sabe que é uma escada entre os dois. Você escolhe qual vida quer viver, e podemos alternar entre as duas quando precisarmos. Agora você entende como foi enganado e como se enganou a si mesmo. As raças do universo que compreendem isso podem percorrer toda a extensão do universo e não há necessidade de cordas, sejam com ovnis, foguetes, carros ou uso das pernas. Esperamos que agora possamos iniciar uma nova dimensão na vida do homem. Fim da parte 1 do Índice Rápido do Workshop 641. Para ser elegível para as moedas Cash, você precisa se registrar na Associação da Fundação Cash na Auschwitz no Jogo da Iluminação. Estamos negociando com vários governos para colocar as moedas cash em operação. Não somos uma criptomoeda, por isso você precisa se registrar. A criptomoeda flutua e é assim que as pessoas ganham dinheiro com isso. As moedas cash não farão isso. Estamos elaborando os documentos com cerca de 6 governos e eles estão passando por modificações até chegarmos aos contratos finais. Os buscadores de conhecimento podem abordar seus governos, pois queremos impulsionar a moeda cash para que se torne assim uma moeda internacional nos próximos anos. É o mesmo que quando vocês compartilharam a chave USB com as patentes da Fundação Cash em 2011. Nenhum governo recusará a moeda cash, a menos que seja uma ditadura. Isso permitirá que os governos trabalhem sem restrições, sanções e tudo mais. A moeda cash pode funcionar como moeda pelos próximos 300 anos e então o homem criará outro processo em que poderá pagar através de sua alma e não da fisicalidade da matéria. O tempo de transição depende de como a humanidade se move e decide. Isso põe fim a esses jogos de fechar os estreitos das vias navegáveis de uma nação ou também fechar a conta Swift de outra. Essas coisas não existem, exceto no desejo do homem de sobreviver na dimensão do trabalho. Aqui o Sr. Cash fala sobre a discussão que vem tendo com líderes mundiais a respeito da implementação da moeda cash para seus cidadãos. A Fundação Cash dará 1.000 moedas cash para cada pessoa nascida em seu país e o governo receberá 100 dessas moedas. Alguém poderia considerar 1.000 moedas cash multiplicadas por 1.000 euros como 1.000.000 de euros que deve durar ao longo de uma expectativa de vida de 100 a 200 anos, o que está se tornando a expectativa de vida atual. Alguém poderia perguntar como uma pessoa gastaria esse 1.000.000. Será muito para gastar e sobrará moedas cash. Na verdade, a moeda cash ela foi criada para o que o homem precisará quando ele viajar pelo universo e não apenas aqui para usar aqui apenas neste planeta. Na dimensão da fisicalidade deste planeta, uma maçã que custa 10 centavos em um lugar pode custar $1 em outro. Mas com a tecnologia da Fundação Cash e o desenvolvimento dos centros espaciais, uma maçã comprada pelo aplicativo da Fundação Cash, que transmite a energia pelo celular, custará 1 centavo em Nova York e o mesmo valor em qualquer outro lugar do planeta. Todo mundo tem acesso a um celular, então será fácil implementar isso. O Sr. Cash disse propositalmente no passado que usaria o conhecimento da humanidade para punir o homem e encontrar uma saída para todos os problemas. Até mesmo a menor aldeia tem acesso a um telefone para usar o aplicativo da Fundação Cash. Todos poderão viver com alguns centavos por dia para comida, remédios e tudo mais no aplicativo da Fundação Cash. Se você for inteligente o suficiente, podemos usar um chip no seu corpo com IA, então automaticamente seu corpo terá acesso aos campos e poderá acessar as emoções de uma maçã. A IA no chip no seu corpo comunica ao sistema da Fundação Cash que deseja o sabor, a emoção e tudo mais de uma maçã, e você obtém isso automaticamente. A única coisa que não fornecemos é o que chamam de verdadeiro prazer. Isso você tem que saborear através da dimensão da fisicalidade. Se você comer 3 vezes por dia com 5 itens diferentes por dia, ou digamos que você gaste 20 centavos por dia e tenha 1.000 moedas cash, ao final de algumas centenas de anos, o que você vai fazer com as moedas cash excedentes? Agora você entende a estrutura do nosso trabalho. Estamos aqui para apoiar a fisicalidade e a alma em ambas as dimensões da vida do homem. Com o raio cósmico podemos elevar a alma. Nos ensinamentos da próxima semana, vocês descobrirão que ninguém precisará gastar 1 centavo para se alimentar. Vocês não precisarão comprar uma maçã no aplicativo da Fundação Cash, porque, como dissemos desde o início dos ensinamentos, a sua alma ela sustenta a fisicalidade. Ela pode fornecer energia para saborear uma laranja ou um bife. Todo o propósito do negócio da moeda cash é alimentá-los por meio de sua alma. Mesmo hoje, estamos nos sintonizando com todos vocês em workshop, então sua alma decide como converter isso na fisicalidade. Vocês querem se aproximar do seu criador ou usar energia para deixar sua pele macia para que seu parceiro desfrute? O jogo não é o que vocês pensavam, mas deixamos isso claro nos ensinamentos desde o início. Queremos dar a sua alma e ela alimentará assim a sua fisicalidade. Agora nós os trouxemos à maturidade e tenho certeza de que na próxima semana, por volta disso, vocês entrarão na vida na dimensão universal e não ficarão presos na fisicalidade do homem aqui neste planeta. Estejam cientes. Na Fundação Cash não fazemos nada apenas por diversão. Fazemos tudo pela alegria do Criador. A diversão da fisicalidade não conta tanto quanto se trata do nosso trabalho. Apenas deixamos que você desfrute das cócegas, mas quem faz as cócegas está no centro da criação. Portanto, nos apoiem para poder espalhar as unidades rede de uma nação pelo mundo, porque os governos são tão mesquinhos quanto os humanos que os dirigem. Estamos tentando trazer a mudança. Tente entender que uma moeda cash pode alimentá-lo por 100 anos aqui neste planeta. Você não precisa de 1.000 delas, mas o homem sempre gosta de pensar nas coisas em grande escala e de ganhar bilhões de dólares. Mas o bilionário sofre porque ele não pode comer todo esse dinheiro. Enquanto um homem, ele pode desfrutar das belezas da vida com um dólar na mesa de um pequeno restaurante modesto nas ruelas de uma nação. O dinheiro não pode comprar esse tipo de felicidade, mas a ganância do homem empurra os outros para essa dimensão. Aqui o Sr. Cash conta uma história de sua infância, como foi criado e o que aprendeu sobre a humanidade. Ele fala o seguinte: eu falo muito sobre minha vida para que vocês entendam quem eu sou agora. Esta tem sido minha vida desde a infância, pois fui criado em uma família muito rica no Irã. Meu primo e eu costumávamos ir aos lugares mais pobres e ruins de Teerã para ver como as outras pessoas viviam. Entrávamos em um bar onde não havia cadeiras para sentar, em vez disso sentávamos naqueles baldes virados cabeça para baixo que usavam para transportar óleo. Pedíamos kebabs e eles olhavam para nós ali, dois garotos ricos, e perguntavam o que estávamos fazendo naquela favela ali. Nós observávamos como eles viviam. Às vezes havia uma dançarina no meio do salão e era um cenário muito bonito, escuro, esfumaçado e tão sujo quanto podia ser. Depois íamos ao cinema. Aqueles de vocês que são do Irã sabem de qual estou falando. Não havia cadeiras e nós novamente nos sentávamos nos baldes de óleo para poder assistir ao filme. Um dia meu pai me perguntou: por que você faz isso? Eu respondi: pai, eu preciso entender o meu país. E ele disse: você vai aos restaurantes mais chiques comigo e com a sua mãe, e agora fico sabendo pelo seu primo que vocês dois vão aos lugares mais degradados de Teerã, onde as pessoas vivem na mais extrema pobreza. E eu respondi: gostamos de ir lá, e é lá que preciso aprender sobre a humanidade, e não nas suas casas de luz. Ele disse: um dia desses você vai se machucar. E eu respondi: esse machucado vale a pena, porque eu teria aprendido algo mais sobre a humanidade. Um dia ele nos encontrou na rua e disse: o que vocês dois estão fazendo aqui? Isso é muito perigoso para vocês. E eu disse: pai, vemos aqui tantas vezes que nos tornamos parte deles. Eles adoram nos ver e nós adoramos estar com eles. Eu não escolhi a vida que eu levo hoje. Eu vivi assim toda a minha vida. Agora vocês têm que entender que você escolhe seu próprio caminho. Nós sabemos como te enrolar e como te estrangular com sua própria ganância. Tente entender por que estamos promovendo as moedas cash e as unidades reis de uma nação. Não é por nós. Eu posso ver uma vida de luxo além da sua imaginação, como fazia antes de começar a Fundação Cash. Mas trazer liberdade ao homem vale muito mais do que alguns prazeres da vida. Eu não levo uma vida difícil, eu levo uma vida prazerosa do jeito que eu gosto. Mas esse ciclo de sofrimento para a humanidade acabou, e é hora de todos aproveitarem. Porque se nossa alma sofre, nossa fisicalidade também sofre. Então não alcançamos nada. Eu me permiti descer para fazer parte da estrutura, mas estou aqui para mudar a estrutura para que vocês vivam a vida que eu vivo. Vocês devem ser felizes com o que têm na vida. Quando se tornarem gananciosos, isso reduzirá a nada. Agora vocês compreendem o processo do trabalho. Estamos construindo um novo centro espacial e precisamos de muito apoio de vocês. Quando estivermos prontos, vamos chamá-los para pegar esses documentos da mesma forma que vocês levaram os pendrives com as patentes para seus países. Vocês vão compartilhar o mérito de nascerem ricos e não de enriquecerem trapaceando durante o ciclo da vida. Quando se nasce rico, a mãe não precisa se preocupar de onde virá o dinheiro para a próxima roupa que a criança vai precisar e todas as outras coisas. A vida na Terra será diferente. Uma parte linda de um desses documentos afirma que todos nascerão ricos, então não haverá mais necessidade de cometer crimes para poder se tornar rico. 1.000 moedas cash foram de todos milionários. Mas o objetivo na vida não será ficar mais rico. Em vez disso, tentaremos ver quantas moedas cash podemos deixar para trás para que os outros desfrutem. O aspecto físico não conta, porque a riqueza não vale nada se o homem não compreender o que realmente é. Então não é a chave para nada. Eu disse à minha mãe que não queria nada da riqueza dela ou do meu pai, e eles me disseram: você é muito jovem para entender, e em segundo lugar, você é muito rico, sempre teve o que quis. Eu respondi: não, essa riqueza é fruto do trabalho de vocês, não meu. Quando meus pais morreram, eu escrevi aos advogados dizendo que eu não queria herdar um único centavo porque tenho que viver com minha própria vida. É assim que o homem deve ser. Você não deve olhar para o que lhe é dado, mas sim construir o que deseja na dimensão da fisicalidade com suas próprias forças. Tudo que você construir deve estar na dimensão da alma, que é o lugar de onde você vive. A fisicalidade é mais uma camada na estrutura da vida do universo. E quantas camadas você trocou nos últimos 40 anos? É apenas mais uma peça de roupa íntima que você tira e na vida cotidiana do homem. No tempo universal, podem ser milhares de anos. O homem tem que decidir com que vestimenta quer cobrir o seu corpo. Será com a alma do homem ou com a fisicalidade sem valor? Seja sábio e você encontrará seu caminho para o Criador. Mas se você escolher lutar para ter coisas maiores, então você sempre sofrerá na dimensão da fisicalidade. Quando você estiver jogando o jogo da vida, veja quem ganha. É o Criador ou o homem que foi criado pelo Criador? Pergunta para o Sr. Cash. Você poderia pedir ao Sr. Cash para explicar o que é IA no corpo? Precisamos ser chipados para poder comer uma maçã de plasma? Sr. Cash responde. Sua IA é sua alma. Vai ser difícil para vocês entenderem, mas estamos desenvolvendo tecnologias que ainda não existem atualmente. Na terminologia da Fundação Cash, chamamos isto de raios cósmicos e essa é agora a marca registrada do nosso trabalho. Como vocês sabem, estamos profundamente envolvidos na estrutura chinesa. Nas últimas semanas, o governo chinês criou uma nova palavra. Eles afirmaram ter desenvolvido computadores de raios cósmicos que não possuem memória física utilizando uma combinação de raios. Mas esse é o trabalho da Fundação Cash. Eles estão acima de nós em todas as dimensões. A maior nação do mundo começou a usar nossa terminologia agora. E o mundo começou a compreender que o raio cósmico está além do plasma. O criador dos raios cósmicos é o mesmo que criou os campos do universo. O que a Fundação Cash chama de computadores cósmicos não possui componentes físicos. Está no estado de Gans e agora os cientistas do governo chinês aderiram a essa onda. Mas eles são principalmente buscadores de conhecimento, e eles não têm sido capazes de dizer aos seus chefes que eles são buscadores de conhecimento e o que eles fazem. Pela primeira vez, vimos computadores de raios cósmicos sendo discutidos por cientistas do governo chinês nas últimas semanas. Se você entendeu o que temos dito, então compreende que as IAs de raios cósmicos não precisam de chips. Elas funcionam pela força do campo da alma e não na dimensão da fisicalidade do homem. Você já foi apresentado ao sistema e ao controle de IA de raios cósmicos quando você comprou as bolas de raios cósmicos. Você já entrou no funcionamento do sistema de raios cósmicos universais. Muitos de vocês que possuem essas bolas de raios cósmicos estão vivendo uma vida dupla porque se trata de uma interação entre a alma e a fisicalidade. Muito em breve essas bolas mostrarão seu poder e como somos capazes de conectar a todos vocês por meio do nosso sistema. Não produzimos mais essas bolas porque precisamos do material para outros trabalhos. Existem centenas delas em diferentes partes do planeta. Na verdade, vocês fazem parte do sistema Rede Humanação sem saber disso. Nós estruturamos assim e a Rede Humanação faz parte da dimensão física da comunicação. Se vocês tiverem tanto as unidades de Rede Humanação quanto as bolas de raios cósmicos, vocês se conectarão de uma maneira diferente a todo o sistema. Vocês fazem parte da sua estrutura, porque a antena de plasma da Rede Humanação ela foi construída para se conectar às bolas de raios cósmicos. Como sempre, eu sei como esconder as coisas por trás de outras coisas. Valorize essas bolas de raios cósmicos e passem elas para seus filhos, bisnetos e para as próximas gerações. Todas as bolas de raios cósmicos estão conectadas a nós. Nós incorporamos diferentes maneiras por todo o nosso sistema sem que vocês saibam. Vocês se tornarão parte dessa estrutura de IA. Qualquer um de vocês que carrega as bolas de raios cósmicos também está bem conectado a mim, porque eu carrego uma, e todas elas estão conectadas umas às outras. Eu tenho a primeira bola de raio cósmico já fabricada. Ela está em meu nome e traz as minhas impressões digitais. Todos os materiais de raios cósmicos fazem parte da estrutura do sistema Rede Humanação e farão parte dos sistemas futuros que entrarão em operação. Vocês vão entender quando os colocarmos em operação. Então vocês não precisarão de microchips, já que já os chipamos com as bolas de raios cósmicos. Vocês vão entender assim que estiverem em operação. Pergunta para o Sr. Cash. O jogo está com algumas coisas importantes faltando. Não ganhamos mais 200 por fazer o login e logout e os países estão identificados incorretamente. O que aconteceu com o jogo? Por que os três servidores não estão interconectados e isso levou a banimentos em massa de contas? Sr. Cash responde. O jogo da iluminação é feito por humanos, então haverá falhas. Vocês precisam ter paciência conosco até que isso seja corrigido. É simples assim. Nossa equipe está trabalhando dia e noite nisso, mas vocês precisam continuar jogando para que possamos identificar os pontos fracos. Se você pensou que iria ganhar do 2 mil euros ou 2 moedas cash por mês de graça sem que a gente aprendesse com isso, você não entendeu do que se trata a Fundação Cash. Há uma enorme quantidade de trabalho sendo feito para colocar isso em funcionamento. Temos muitas pessoas tentando ajudar em diferentes partes da estrutura dessa IA e o jogo está gradualmente se transformando em uma grande estrutura para nós nos próximos 6 meses. Então precisamos trazer agrônomos, pessoas que entendam a parte social e muitas outras coisas. Agora temos um lar para o jogo com parte das operações da Fundação Cash e isso vai custar milhões. Estamos espalhados por 3 países e precisamos cobrir todo o planeta para estarmos seguros em nosso próprio sistema. Ele se tornou parte do Centro de Pesquisa Espacial e está em um dos centros mais bonitos que a Fundação Cash já teve. As primeiras pessoas a se mudarem para este edifício estão trabalhando com a IA. Haverá 10 mil cientistas aqui nos próximos anos. Estamos montando tudo de forma sólida para que seja autossustentável e não precise nenhuma nação ou governo para controlar. Isso vai levar tempo. É fácil reclamar, mas tente se sentar aqui onde estamos agora para poder construir isso. As pessoas estão trabalhando 24 horas por dia e não há sábados nem domingos. É sua responsabilidade continuar jogando o jogo o máximo que puder. Não se preocupe com o que você vai ganhar. Você está nos ajudando a encontrar as fraquezas do nosso sistema para que possamos assim corrigi-las. É óbvio do homem pensar apenas em mim, mim, mim, mim, mim. Você não sabe quantas pessoas sacrificaram para tornar este jogo possível. Não é apenas o jogo, temos que criar estruturas para operá-lo e as pessoas têm que trabalhar para viabilizar essas instalações. É preciso muito trabalho para concluir esse jogo. Vocês só reclamam que o jogo não faz isso ou aquilo por vocês. Mas continuem jogando, essa é a sua responsabilidade. Vocês são a primeira geração que está construindo a parte fundamental disso, e parem de reclamar. Em vez disso, dediquem 15 horas por dia jogando para que possamos assim ver onde estão os problemas e expandir. Isso é para transformar a humanidade, não para vocês reclamarem porque vocês não conseguiram o que vocês queriam. Se tiverem tempo livre, joguem, porque estamos observando os bastidores o que precisa ser feito. Pergunta para o Sr. Cash. Os universos gêmeos, eles podem ser entendidos separadamente como forças magnéticas e gravitacionais? Sr. Cash responde. Nós sempre vivemos assim, um não pode existir sem o outro, é chamado de magnético e gravitacional. É também a alma e o espírito ou alma da fisicalidade, mas é a mesma coisa. Eles funcionam em paralelo um com o outro e um não pode existir sem o outro. Pergunta para o Sr. Cash. Você disse que a alma morre se não for alimentada. Estou parafraseando aqui. Mas anteriormente eu entendi a partir de seus ensinamentos que a alma nunca morre. Você poderia explicar melhor? Sr. Cash responde. Você omitiu uma palavra nessa afirmação. A alma ela pode morrer se as condições forem criadas de forma que ela não receba energia. Isso não pode acontecer em condições normais. No laboratório, podemos criar um buraco negro para que a alma não receba nenhum campo, então ela não pode crescer assim. Isso é o que significa a morte de uma alma. É quase impossível criar essa condição. Apenas certos seres possuem esse conhecimento. Quando há um universo, então tem que haver uma transmissão de campos. Se pudermos criar certas condições em uma caixa para que nenhum campo possa entrar ou sair, então a alma não seria capaz de receber energia. Assim ela deixará de interagir até a sua morte. É uma espécie de caixa de Faraday para a alma. É necessário um grande entendimento do mundo da criação. Aqui Rick pergunta, que tipo de material seria necessário para impedir que os raios chegassem à alma? Sr. Cash responde, nossa própria conduta. Aqui Rick diz, então você não está falando de materiais físicos como uma caixa de metal como uma caixa de Faraday. Você está falando de uma caixa de Faraday emocional? Seria isso? Sr. Cash responde, de certa forma, sim, porque tudo tem uma força de campo magnético. Se você conseguir bloquear isso, isso lhe dará essa condição. A Fundação Cash tem esse conhecimento e construiu algumas dessas caixas que podem bloquear mais ou menos tudo. Construiu a primeira há 20 anos. É uma verdadeira caixa preta. Aqui o Sr. Cash continua contando sobre os dias em que ele estava na Bélgica desenvolvendo a tecnologia. E por volta de 2005, não havia muitos de vocês conosco naquela época. Era uma época em que a Europa Ocidental estava chocada com a tecnologia. As principais universidades da Europa receberam a tecnologia de tal forma que os governos quiseram saber mais sobre ela. Eu costumava participar de muitas reuniões governamentais em vários lugares estranhos. Eu não sabia o que estava fazendo com eles, mas eles sabiam o que iria acontecer com eles. Em uma reunião, fui convidado para aquele grande prédio em Bruxelas. Fui lá com Dirk Lorenzen, mas naquela época não sabíamos que ele era um espião dentro do governo. Ele parecia simpático demais e era todo meloso. Levei um pedaço de material comigo durante a reunião e ele desapareceu. Éramos convidados de honra no salão de conferências e havia centenas de pessoas falando sobre as novas tecnologias do universo do homem. Dirk, ele costumava vir à minha casa enquanto escrevíamos as patentes e tudo mais. Ele tentava pegar algo da minha casa, mas não conseguia. Na Conferência Central da União Europeia, para cientistas do mundo todo, eu levei alguns materiais e essa foi a primeira vez que ele conseguiu colocá-los nas mãos. Na conferência, o material desapareceu e quando ele voltou, eu perguntei-lhe o que ele tinha feito com ele. Eles devem ter trazido um sistema avançado com eles, que ele falou, porque ele disse que acabaram de passar o material para um sistema e que ele era orgânico. E eu perguntei para ele, o que você quer dizer com orgânico? E ele respondeu, tem metal nele, mas nosso sistema o identifica como orgânico. Isso significa que você pode transportar material nuclear nele e ninguém vai perceber. E eu disse a ele, quem lhe deu permissão para fazer isso? Mais tarde eu descobri que ele fazia parte da estrutura governamental e estava registrando cada copo de água que eu bebia. Eles me apresentaram como um importante físico nuclear iraniano que estava fazendo uma palestra nessa conferência. Nesse processo eu percebi que precisava esconder tudo o que eu fazia. Então criei uma caixa de Faraday do universo. Aqueles poucos minutos naquela reunião me trouxeram uma nova compreensão do que podemos fazer com essa tecnologia. Podemos criar uma caixa de Faraday para todas as ondas do universo, incluindo emoções e pensamentos que são campos magnéticos. Podemos esconder tudo. Há uma empresa na Bélgica que faz parte da estrutura deles para espionar cientistas. Depois de obterem o conhecimento, eles os matam. Essa empresa já matou muitos cientistas e é propriedade da família governante dos demais. Sei que eles mataram centenas de cientistas e roubaram sua tecnologia. Eu deveria ter sido mais uma de suas vítimas. Foi quando me transformaram em um terrorista, porque eles disseram: ah, você precisa de raios gama, que é um material nuclear, para produzir os materiais que eu criei. Sempre tive sorte. Liguei para o cientista que estava fazendo essa análise e ele disse: você desenvolveu algo que não compreendemos. Você tem matéria no estado de energia. Você ultrapassou o flúor. Eu pedi que ele me desse isso por escrito. Ele disse que o faria, mas eles chegaram até ele antes que eu pudesse receber o relatório. E ele me disse: você está trabalhando em um nível de energia além do flúor. Naquela época, até mesmo produzir flúor era crime. Então eles emitiram um mandato para me prender como terrorista, porque eu criei flúor usando soda cáustica comum, mas de uma maneira específica. No entanto, os americanos recusaram o pedido da Bélgica. Eles disseram que eu era um cientista líder mundial, então os belgas inventaram um caso falso de fraude contra mim. Assim, eles alteraram a acusação para fraude, mas mantiveram o mesmo número de código da intimação. Eles são tão desleixados, mas os americanos recusaram isso dizendo que não, que eu estava trabalhando nas negociações de paz com o Irã, então eu não poderia ser um terrorista. Temos cópias de todos esses documentos. Podemos fabricar materiais que capturam energias, isso foi confirmado por essa empresa líder na Bélgica em nanotecnologia e agora em IA. Compreendemos que podemos capturar tipos específicos de energias. O conhecimento dos raios cósmicos pode criar um verdadeiro buraco negro. Mas um buraco negro não serve apenas para reter a luz, ele também pode curvar a luz. Ele pode reter energia de uma condição específica, não aleatoriamente, mas de forma específica, e você pode fazer isso da maneira que quiser. Portanto, pensamentos e emoções têm uma força de campo. Podemos manter você preso na emoção do amor, e para sempre você existirá como uma alma, e esqueça então sua fisicalidade. Pergunta para o Sr. Cash. A apresentação sobre a agricultura mencionada na semana passada já está pronta para ser exibida? Sr. Cash responde. O vídeo está pronto, mas precisa ser editado por motivo de segurança. O Laboratório Espacial de Agricultura é lindo e pertence à Fundação Cash. Temos dezenas de milhares de metros quadrados para o cultivo de ervas da medicina tradicional chinesa e para a agricultura. Temos uma estufa com um ambiente altamente controlado de cerca de 4 mil metros quadrados. Os buscadores de conhecimento estão fazendo um excelente trabalho com isso. É a primeira vez que estamos mostrando isso, então precisa incluir tudo. Nossa equipe está aprendendo e há pessoas de fora que nos ajudam também. Pergunta para o Sr. Cash. Existe alguma maneira de usar a tecnologia do plasma para proteger ou desativar armas químicas que foram despejadas nas águas rasas do Mar Báltico após a Segunda Guerra Mundial? Substâncias extremamente perigosas foram despejadas lá, como fosgênio, disfosgênio, cloropicrina, cianeto de hidrogênio, edencita, gás mostarda, Clark 1 e outros também foram despejados lá. Os barris eles se corroeram e as substâncias estão vazando para a água e envenenando o ecossistema local. Sr. Cash responde. Sim, na verdade começamos esse processo hoje de manhã. A Fundação Cash, com um de seus buscadores de conhecimento, passará pelo primeiro teste independente realizado por um dos países europeus no início do próximo mês. Então teremos que decidir se vamos oferecer isso a um governo ou divulgar publicamente. Isso seria o início do nosso trabalho de descontaminação. Estou plenamente ciente da contaminação da água e do que foi despejado ali, porque tive que lidar com isso no início dos anos 90 com o governo russo, e é por isso que sabemos o quão grave é. O Mar Báltico não é o único lugar, há contaminações industriais por toda a parte, e algumas delas já causaram alterações no meio ambiente. Isso precisa ser de melhor compreensão. Aqui nessa parte do workshop foi exibido um vídeo da limpeza de radiação em Fukushima feita pela Fundação Cash. O Sr. Cash aqui ele conta como na década de 90, na época de Yeltsin, ele foi convidado para ajudar na limpeza dos países satélites. Ele conta novamente a história de ter ido a um lago contaminado no Cazaquistão, onde os russos vinham despejando enormes quantidades de resíduos nucleares e químicos por décadas ali. Isso estava causando enormes problemas e cânceres também, além de danos ambientais, como peixe nadando com metade da cauda pendurada e todo tipo de coisa. Eles não tinham dinheiro para limpar, então eles disseram: ah, é só um lago, deixa pra lá. A Fundação Cash tem uma boa experiência com isso em Fukushima e um relatório de contaminação da água feito para o governo italiano também. Ele fará aqui o Sr. Cash uma viagem especial, no mês que vem para poder lidar com a contaminação em um país. Há também enormes contaminações do solo provenientes dos campos emitidos pelo subproduto das novas tecnologias no estado da matéria. O público não está ciente da criação desses campos. O homem ainda não tem esse conhecimento. Você só olha para os produtos químicos e os danos que eles causam, mas há danos no nível dos raios cósmicos que afetam a humanidade e que são enormes e estão piorando. Porque o homem está liberando um composto desses estados da matéria que ainda contém radiação, e sem essa radiação eles não existem. O trabalho precisa ter algumas dimensões diferentes. Estamos mais preocupados com a contaminação espacial e os campos que podem danificar a sua alma ou seu lado da energia, e eles causam danos assim. Vocês estão parcialmente protegidos pela atmosfera da Terra, mas no espaço nem mesmo isso existe. É o que eu chamo de vírus universais, que podem interagir com a sua alma porque você não terá uma fisicalidade com você. Esses vírus são o maior perigo para a alma do homem no espaço. Para nós, os vírus são pacotes de energia, e se o espectro do seu campo corresponder ao da sua alma, você estará em apuros. O vírus não foi nada que ele aconteceu na pandemia em 2020. Porque quando a alma muda, a fisicalidade acompanha. A tecnologia no lado físico é mais simples. O Sr. Cash fala sobre a fabricação dos reatores espaciais no vídeo. Aquela cor verde na parte externa do reator levou mais de 1 ano e meio para poder ser produzida. É uma armadilha de campo onde nenhum campo pode entrar ou sair dele. Apenas um espectro específico de energia pode sair dele. Originalmente, esses reatores carregavam centenas de fontes de radiação. Aprendemos muito sobre como transformar a contaminação em contaminação de campo. Quando o homem for para o espaço, a contaminação de campo será um problema maior do que a contaminação da água ou contaminação ambiental, porque ela afeta a sua alma. Por exemplo, você pode voltar à Terra, mas algo aconteceu a certos espectros de energia na sua alma e você não sentirá nenhuma emoção de amor, por exemplo, porque um vírus se ligou a ela. Esse é um dos primeiros sistemas que construí e demorou muito tempo porque eu fiz com que fosse simples de entender. Você só vê a parte externa do reator, você não sabe quanto tempo leva para montar a estrutura interna. Nos reatores iranianos havia cerca de 24 parafusos para retirar toda vez que eu queria alterar a configuração interna. Eu fazia isso algumas vezes por dia e depois era preciso selar e aspirar o vácuo. Eu costumava colocar o material radioativo neles com as mãos também. Isso deixava o governo iraniano louco. Eles perguntavam: por que você manuseia esse material radioativo? Eu respondia: da mesma forma que vocês tocam no açúcar, eu toco também nas fontes radioativas e isso não tem efeito sobre mim. Alguns desses reatores originais contêm até 480 fontes de radiação. Dá para imaginar fazer isso sem luvas ou qualquer proteção? E depois sair de lá sem que nada aconteça com você. Somos os homens do espaço. A radiação faz parte da nossa vida. No centro nuclear da Bélgica, eles usam salas especiais com braços robóticos para que você não entre em contato com essa radiação. Quando você é humano, você tem essa restrição. Mesmo na Queen Mary College, eu nunca usei nada. Eles ficavam loucos. Eu pegava as barras radioativas dos reatores com as mãos. E diziam: isso não pode ser feito. Eu dizia: para vocês não dá, mas para mim sim. Radiação e contaminação não são um problema. Nós enxergamos além da contaminação física. A contaminação espacial é muito mais perigosa do que a contaminação da água. Pergunta para o Sr. Cash: você poderia explicar um pouco sobre o que é o espaço? Então, tudo acontece no espaço, e o que é o espaço? O Sr. Cash responde: ah, tudo é um espaço. Você faz parte do espaço. Aqui a buscadora de conhecimento diz: o espaço tem alguma qualidade ou forma conhecida? O Sr. Cash responde: não. O espaço não tem dimensões, ele é de acordo com o que todos nós vemos e com a inércia de sua dimensão. Ele se manifesta nessa posição. Nós comemos muito açúcar, mas não vemos nenhuma madeira no nosso corpo. A árvore absorve CO2 e o transforma em sua estrutura de madeira. A manifestação depende da inércia do tempo e do lugar. Aqui a buscadora de conhecimento diz: o espaço evolui no momento em que há campos, então o espaço acontece. O Sr. Cash responde: sim, o espaço está em toda parte. Esse espaço faz parte disso. Seu cérebro e seus rins fazem parte disso, e a Terra e você fazem parte disso. Aqui o buscador de conhecimento pergunta: já havia espaço antes? O Sr. Cash responde: ah, essa é aquela pergunta, né? O que veio primeiro, a galinha ou o ovo? Veio primeiro o Criador, e então seus campos manifestaram o espaço. Ou já havia um espaço existente para o Criador se manifestar? Um dia responderei essa pergunta. Não é desconhecido, mas para o homem é desconhecido isso. Aqui o buscador de conhecimento pergunta: é realmente crucial entender isso, mas você acha que ainda não estamos prontos para isso? O Sr. Cash responde: muito obrigado por trazer essa pergunta, isso pode levar a um ensinamento futuro. O espaço do útero da mãe já existia ali? Ou ele foi criado a partir da interação de dois campos e o útero se tornou o espaço para a vida? Aqui o buscador de conhecimento diz: a segunda opção me parece mais verdadeira. O Sr. Cash responde: mas quem criou esse útero? Foi o espaço que o criou? Se você colocar um óvulo de espermatozoide em um tubo de ensaio e depois colocá-lo sobre uma mesa, eles morrerão. Mas se você criar as condições certas, você lhes dá a vida. Há necessidade de um útero ou é apenas necessário um ambiente para que os campos se manifestem? Aqui o buscador de conhecimento diz: acho que basta um ambiente, o útero é um ambiente muito bom. O Sr. Cash responde: então você sabe como as crianças gemidas serão criadas. Aqui a buscadora de conhecimento então pergunta: é o mesmo com a alma? Porque você diz que a força do campo de nossa alma decide qual corpo podemos ter. Mas, por outro lado, você diz que a matéria cria condição para a alma. Sr. Cash responde: responderei essa pergunta para você na próxima semana, porque se você compreender o ensinamento da próxima semana, metade do enigma da criação para aqueles que o compreendem estará resolvido. Não podemos simplesmente jogar tudo sobre a mesa. Temos primeiro que preparar a mesa para que todos possam desfrutar disso. Aqui o buscador de conhecimento diz: sim, mas deve haver algumas pessoas que não são... Aqui o Sr. Cash interrompe e diz: o tempo dirá, nem todo mundo precisa entender tudo. Como se costuma dizer, a ignorância é uma bênção, mas o homem tem sido ignorante por tempo demais e está muito abençoado. É hora dele evoluir. Aqui o buscador de conhecimento diz: isso é o que há de verdadeiro no budismo. Eles dizem que a ignorância é um dos quatro, o Sr. Cash interrompe e diz, maiores presentes. A buscador de conhecimento diz, não, não, porque eles dizem que é um obstáculo à iluminação a ignorância. E o Sr. Cash então diz, sim, mas é um dos maiores presentes. Porque quando você ignora algo, então você pode supor qualquer coisa. É a isso que eu chamo de princípio de Einstein. Ele descartou e ignorou tudo e simplesmente escreveu E igual a MC ao quadrado. E o resto? Ele foi o maior trapaceiro charlatão do mundo, no sentido de, como você diria, descartar tudo para poder mostrar o que eu quero que você veja, e não o que realmente está lá. Se você descartar e ignorar tudo, então você pode escrever o que você quiser. Então você faz com que os outros concordem com isso, e isso é ignorância. E isso se torna sofrimento. A estrutura das religiões faz o mesmo. Elas descartam todos os outros, exceto o que inventaram para servir de crença. Uma vez que você se torna o padre-chefe de uma igreja, então você pode roubar o que quiser porque não há ninguém para fazer perguntas. E você nunca questiona a integridade do escolho de Deus, a quem chamam de padre naquela igreja. Eu fiz essa pergunta. Como é que o padre, antes de se tornar o chefe da igreja, era simples e vivia numa casinha alugada, e 3 anos depois de se tornar o padre-chefe, agora ele conduz um Mercedes e comprou para si uma das casas mais caras? Foi Deus que comprou essas coisas ou foi a ignorância do homem que todos os domingos colocava dinheiro no cesto da coleta? Pergunta para o Sr. Cash. Então, se as entidades podem ser criadas por nós, por meio da criatividade, então esse Deus deles e a ignorância das pessoas devem ser a mesma coisa, Sr. Cash responde. Sim, quando as pessoas têm a fraqueza de não se compreenderem a si mesmas, isso permite que os outros abusem delas. É por isso que ensinamos abertamente na Fundação Cash. Se você é um pato e coloca a cabeça debaixo d'água, isso não significa que não haja caçadores lá fora tentando atirar em você. A humanidade decidiu ser esse pato. Fomos criados dessa maneira. Aqui a buscadora de conhecimento diz, mas se você fizer isso por muito tempo, vai se afogar. Sr. Cash responde, então em algum momento você vai se afogar. Mas você mesmo pode escolher viver. Como é dito, meu desejo é minha ordem. Você pode viver fisicamente neste planeta por centenas de anos, até mesmo 1000 anos no corpo físico. Isso já foi feito. Conhecemos pessoas que viveram 200 ou 300 anos. Mas você precisa ter esse desejo e precisa de um propósito para viver tanto tempo. Não é apenas para viver aqui como um animal sem nada para fazer. Mesmo hoje, se você tiver o desejo de prolongar a sua vida física por centenas de anos, você pode fazer isso. Mas você precisa ter esse desejo e um propósito para isso. A pesquisa científica diz que suas chances de chegar aos 65 anos hoje são mínimas. Mas se você passar dos 65, então suas chances são de 50% de chegar aos 85. E se você passar dos 85, suas chances são de 30% de chegar aos 110. Pergunta para o Sr. Cash, você planejou ficar um pouco mais de tempo dessa vez? Sr. Cash responde, eu não decido, isso é decidido por mim. Eles tentaram me envenenar e fizeram todo tipo de coisa, algumas das quais você conhece e outras que vocês não conhecem. Mas meu tempo na Terra está determinado e eu não tenho voz nisso, sei a hora e o lugar. Muito recentemente eu caí acidentalmente uma escada de quase 2 metros. As pessoas ao meu redor estavam esperando para ver se eu estava vivo ou morto. Então, lentamente, eu comecei a mexer o dedo do pé, depois o braço e, em seguida, a cabeça. Isso levou cerca de 5 minutos. A queda foi incrível. Então, eu percebi que podia ouvir alguém gritando, não se mexa, mas eu respondi, estou bem, só me deixe levantar. Levantei-me e fui ver uma das minhas médicas. Ela disse, você tem sorte de estar vivo. Qualquer pessoa que sofre uma queda dessas, ela morre. É um processo natural do corpo. Metade das pessoas em acidente de carro morre por causa disso. E eu respondi, é ele quem escolhe quando eu vou, e não eu. Até o homem comete erros ao me deixar cair. Não escolhemos a nossa hora. A hora e o lugar são escolhidos para nós. Ainda temos uma missão a cumprir. Aqui a buscadora de conhecimento então diz: mas você diz que o momento é escolhido, mas ainda assim afirma que podemos mudar esse momento escolhido? Sr. Cash responde: para vocês humanos isso pode ser possível, mas para nós, não. É como uma escola, eu tenho outra turma para dar aula. Pergunta para o Sr. Cash: estou escrevendo um livro de contos infantis no qual eliminei o medo, as doenças, as mentiras e outros males. A história se desenvolve no fluxo do amor, no fluxo do plasma, de acordo com o sistema de Grabovoi e o Sr. Cash. Minha pergunta é: como você recomenda que eu realize a plasmatização desse livro? Estou pensando em uma criança com TDAH ou autismo segurando esse livro nas mãos. Eu queria transmitir paz, alegria, confiança, não apenas através do texto, mas também através dos campos das páginas. O Sr. Cash responde: você tem que decidir. Os livros são impressos, mas agora muitos estão lendo livros online. Como carregamos a alma pelas palavras, de modo que o meio em que ela é impressa ali seja irrelevante? Novas formas de escrever precisam ser encontradas. Pergunta para o Sr. Cash: e quanto a impregnar as páginas do livro com ganhos ou algo semelhante? O Sr. Cash responde: foi o que eu disse. Temos que aprender a transmitir a emoção na essência das palavras e na maneira como são escritas, assim terá mais efeito do que mera tinta ou plástico ali. Você tem que encontrar uma maneira de fazer com que os outros sintam a emoção e escrever com a emoção que não precisa da caneta. Muitas nossas crianças e agora até mesmo muitos adultos não leem mais livros, nós ouvimos nos computadores e telefones também. Existem tecnologias muito avançadas sendo desenvolvidas para que a IA converta sua emoção em campos. E os campos podem ser transferidos para a IA, e a IA responde aos campos e você fica iluminado. Um adendo aqui, eu acho que o Sr. Cash está falando sobre o trabalho da Fundação Cash e não a tecnologia na sociedade de hoje. Bom, continuando. Várias empresas estão desenvolvendo isso. Não é um conto de fadas. Aqui é falado algo sobre mudar as coisas com o rei da emoção. A Fundação Cash está trabalhando nisso. Talvez nas próximas semanas sejamos capazes de moldar as emoções ao que quisermos, porque estamos construindo o sistema para isso. Pergunta para o Sr. Cash: o que acontece quando os filhos são ignorados pelos pais em relação às suas opiniões e conselhos? Como superar as más lembranças que os filhos têm de seus próprios pais e irmãos? Sr. Cash responde: não há muito que se possa fazer. Quando chega a esse ponto, apenas eleve as almas, especialmente quando se trata de pais, irmãos e irmãs, ou o que quer que seja. Nós escolhemos ver um evento da maneira que queremos, e isso depende de qual era a nossa posição em relação àquela pessoa. Poderia ter sido uma boa intenção, mas foi executada da maneira errada. E como seu ponto de vista era diferente, se tornou algo ruim. Aqui o Sr. Cash fala sobre sua relação com o irmão que ele tanto amava. E ele se divertia muito com seu irmão, e já se passaram 20 anos desde que ele se foi. Era absolutamente impossível ficar com raiva dele. Quando Mohan ficava estressado, era uma alegria enorme ajudá-lo a relaxar. Costumávamos trabalhar e fazer muitas coisas juntos. Quando ele achava que estava fazendo algo errado, eu transformava isso em algo que fizesse sentido para ele, e ele fazia o mesmo por mim. Eu tinha um irmão, parceiro, amigo e conselheiro, tudo em um só pacote. Eu não precisava de mais ninguém. Quando houver um conflito ou algo que você não entenda e você achar que eles estão agindo errado, olhe pelo ponto de vista deles, e então eles vão mudar de ideia. Devemos julgar a nós mesmos mais do que julgar os outros. Se não acontecer da maneira que achamos que deveria ser, então podemos orar por eles. Eles mesmos vão corrigir isso. Quando eles enxergarem do seu jeito ou você enxergar do jeito deles, então não há conflito. Você tem que entender a maturidade deles e o jeito deles. Isso é especialmente verdadeiro com irmãos. Mas os pais têm o seu próprio jeito e são algo diferente. Eles têm um acúmulo que remonta a séculos, de como foram criados através da tradição familiar também. Mas com irmãos e irmãs, você foi criado no mesmo ambiente. Mesmo que você veja injustiças ou qualquer outra coisa, se você conseguir passar por cima disso, então elas vão passar. Não tenho uma única lembrança ruim com meu irmão, porque nós dois escolhemos ser assim. Escolhemos ignorar ou compreender os problemas um do outro ou descobrir o motivo pelo qual não nos entendíamos. Nascemos no mesmo lugar e estudamos juntos na mesma escola depois do ensino médio e nos mudamos juntos para a Inglaterra e moramos na mesma casa até seu último suspiro e compartilhamos tudo. Estamos juntos na alma e não precisamos estar juntos na fisicalidade, mas você tem que entender isso. Não há nada mais precioso para um homem do que um irmão amoroso. Você pode escolher não ter conflitos, mas também compreender um ao outro. Os pais são um caso à parte. Eles vivem na jaula que eles mesmos criaram. Você sempre pode levar a sua alma. Eu costumava me divertir com meu irmão. E eu consertava tudo que ele fazia de errado. Minha mãe costumava dizer que eu era o pior inimigo dele, porque eu encobria todos os problemas dele. E eu respondia: mãe, ele não encobre os meus também? A minha mãe sempre dizia: vocês dois são um desastre, ninguém sabe o que vocês estão tramando. Sempre gostarmos da companhia um do outro. Você pode ganhar força se compreender as emoções e o pensamento do outro. Para mim, os irmãos são sagrados. Tente descobrir quais são os seus problemas e o que você está projetando. Se não houver maneira de resolvê-los, então ore por você e por eles, para poder assim encontrar a solução. Se você acha que está sempre certo, então você tem um problema. Quando meu irmão bateu com um carro novo, eu não fiquei com raiva porque eu amava meu irmão muito mais do que um carro. Procure encontrar suas próprias falhas em vez das falhas dos outros. Pergunta para o Sr. Cash. Sobre os vírus espaciais, se eu imaginar que a criação é um corpo e tem seu próprio sistema de defesa e é um organismo perfeito, então ela cuidará do vírus. O vírus é ruim para a humanidade, nossa alma, nossa fisicalidade, ou é ruim para todos os seres em nosso universo? Sr. Cash responde. É bom e ruim, mas depende de qual parte você quer observar. O que o vírus nos traz como energia e o que ele nos tira a ponto de se tornar um perigo para nós? Do ponto de vista do padrão energético, de alguma forma tudo está conectado entre si na dimensão dos campos. Portanto, os vírus eles são iguais. Hoje em dia está na moda tomar probióticos, enquanto antigamente nossos ancestrais costumavam fermentar repolho e picles e comê-los também. Mas por outro lado, os mesmos germes, quando orientados de maneira ligeiramente diferente, eles podem nos matar. O mesmo ocorre com os vírus, que são pacotes de energia. Aceitamos energias deles por meio de nossas emoções. Nem todo vírus é ruim, mas mesmo os vírus ruins nos trazem coisas. É muito controverso, depende de qual lado da cerca você está. Os vírus não são todos ruins. Mesmo os ruins fazem algumas coisas boas, porque eles conseguem se conectar a nós. Isso significa que compartilhamos algo em comum com eles. Há décadas eles vêm testando se conseguem alterar sua emoção ou se ligar à sua emoção e a centenas de metros de distância. As pessoas ao seu redor sentem sua emoção, mas você precisa saber como controlar isso. Diferentes universidades ao redor do mundo estão testando sistemas que podem medir a sua emoção a centenas de metros de distância. Fizemos isso com o John no Arizona. Ele conseguia sentir os campos a 100 metros de distância. Isso faz parte da nossa vida. Que emoção criamos e o que damos para isso e chamamos este vírus? Nossa emoção é o maior vírus do mundo. Começamos a rir, então os outros começam a rir com você, mesmo sem saber por que você está rindo. Pergunta para o Sr. Cash. Quanto minha humildade afeta minha fisicalidade pessoal, minha alma e minha inércia? Sr. Cash responde. O que é humildade para você pode ser considerado arrogância para os outros. Depende do que você cria com isso. Podemos achar que somos humildes. Algumas pessoas me disseram recentemente que eu era a pessoa mais arrogante que já conheceram. Respondi que não me torno arrogante, apenas compartilho meus pensamentos. Não é arrogância isso. É compreender meu ponto de vista sem ser o que eu chamo de tentado pelas emoções. Eu explico os fatos da sua ação. É uma experiência de vida e você não precisa ouvir isso. Aqui o Sr. Cash continua explicando como ele administra a Fundação Cash e ouve as opiniões dos outros. Ele não diz que eles têm que segui-lo cegamente, só porque ele está no comando. Você pode ler aqui por conta própria a transcrição para entender melhor. A auto-administração da Fundação Cash ela foi direcionada e informada de que eles são os guardiões e devem continuar a aprender e a trazer os mais jovens para aprender antes de se aposentarem aos 60 anos. O Sr. Cash está transformando também o Conselho Universal e o Conselho da Terra em sociedades fiduciárias na Suíça. Eles se tornarão os proprietários e guardiões da Fundação Cash Internacional. Eles se tornarão os braços pensantes, mas não serão a parte que age. Vamos tirar o controle das mãos das Nações Unidas. Os membros do Conselho Universal dedicam suas vidas e oferecem apoio com pensamentos e tutela. Eles irão gerenciar fisicamente e executar. Eles decidirão o que acontecerá com o Centro Espacial e outras coisas ao redor do mundo. As duas empresas tornarão dois fundos fiduciários para poder administrar a Fundação Cash. Não transferiremos tudo para as mãos da Fundação Cash. Eles não terão voz ativa sobre quem recebe o quê. Os membros do Conselho Universal atuam voluntariamente por meio de sua alma e decidirão o futuro da humanidade. Eles são a alma e o Conselho da Terra é o espírito. A fisicalidade que eles manifestam é a humanidade. Isso virá por meio da alma de vocês e os demais se aceitarão. Não se trata de seguir cegamente só porque eu digo. Trata-se de aceitar as energias, mas compreender a essência da emoção por trás disso. Pergunta para o Sr. Cash. O que é essa ideia de Satanás? Você apresentou a hipótese que poderia ser devido à inclinação da órbita do planeta, que não é reta, criando assim esse ângulo que determina a diferença nas estações e nas escolhas da humanidade. Outra ideia é que pode ser o poder que atrai Satanás ou alguns seres ou sentimentos. E outra ideia é que podem ser nossos pensamentos mentais ou a alma da fisicalidade que traz esses seres ou emoções. Poderia ser como a queda dos humanos por Adão e Eva, que algo os dominou de tal forma que Deus os expulsou do jardim, foi simbólico? O Sr. Cash aqui responde. O homem escolheu palavras demais para a mesma conduta ou para a mesma coisa. Por que criamos essas palavras? É por causa de nossa própria fraqueza interior. Os medos que temos são o nosso Satanás. São medos decorrentes da falta de compreensão e se tornam nossos próprios inimigos. Então tentamos convencer os outros a acreditar na mesma coisa e isso passa a ser aceito por todos como real. Então eles transformam isso em um ritual. De qualquer forma, eu sempre digo, e é nisso que acredito, que Satanás é a nossa própria ignorância. Aqui o Sr. Cash contou novamente sobre quando ele estava em Gana, na África Ocidental, onde eles usam fechaduras com chaves e fazem uns aos outros acreditar que podem lançar feitiços uns nos outros. Se você acreditar nisso, então eles podem fazer isso com você. Então eles criam Satanás, adoradores do diabo e todo o resto. Mas se você não acredita nisso, então isso não tem nenhum efeito sobre você. Criamos todas as palavras para certas formas de pensar. Aqui o buscador de conhecimento diz, é perigoso quando as pessoas no poder deixam essas coisas se infiltrarem nelas. Sr. Cash responde, ah, existem todos os tipos dessas coisas. Nosso próprio ego se torna nosso próprio Satanás. E se aceitarmos o ego de outras pessoas, então permitimos que elas tenham poder sobre nós. Permitimos essas coisas ao aceitá-las. É o mesmo com as crianças. Nós as ensinamos a ter medo do escuro e assustamos elas e colocamos ideias na cabeça delas. Alguns chamam isso de medo do escuro e outros chamam de Satanás. Você pode ajudar seus filhos não fazendo com que eles tenham medo do escuro. Brinque de esconde-esconde com eles no escuro e isso tornará divertido. Você transforma a escuridão de ser a pior coisa e o que era o maior medo deles em apenas brincar no escuro. Toda a dimensão do pensamento delas mudará assim. Até os adultos podem brincar. É o mesmo que brincar de esconde-esconde na luz. Nós mesmos criamos o medo da escuridão. É mais divertido na escuridão porque, na verdade, é mais claro do que lá fora. Seus olhos se acostumam e seus sentidos se aguçam. Você fica mais alerta e é divertido. Aqui o buscador de conhecimento diz, dizem que Satanás é a ausência de Deus, a ausência da luz do Criador. O Sr. Cash responde, a luz de Deus é conhecimento, não é a luz física que você vê. É compreender o conhecimento da criação. Então não haverá lacuna no seu conhecimento nem escuridão. Tente compreender isso e assim você não criará algo a partir disso que se torne um Satanás. Satanás é o que você não compreende. Nós criamos nossos próprios Satanás devido à nossa própria falta de compreensão. Aqui o buscador de conhecimento diz, é claro, há pessoas que não têm conhecimento acadêmico. Aqui o Sr. Cash interrompe e diz, você não precisa disso. O que eu não entendo é por que você acha que precisa de conhecimento acadêmico? Seu avô ou bisavô? Ele frequentou alguma universidade? Sua mãe fez curso de culinária para poder aprender a cozinhar? Claro que não. Nós criamos esses conceitos para poder bloquear os outros e colocá-los em um determinado lugar na sociedade. Você não precisa ser médico para compreender o funcionamento do universo. Essa ideia de que é preciso ter um diploma ou algo do tipo para saber alguma coisa foi imposta a nós e é usada para nos controlar. Nossos pais e avós, eles não foram educados em universidades, mas sabiam como conduzir o mundo. Eles conheciam este mundo com a palma da mão. Eles sabiam como e para onde viajar e em que dia. Eles podiam prever o tempo e tudo mais. Eles não precisavam ter uma educação como a que temos agora. Agora somos forçados a aceitar tudo que nos ensinam. O sistema educacional do homem é como aquelas viseiras que eles colocam nos cavalos para que eles não se assustem. Quanto mais instruído você se torna, quanto mais pensa academicamente, mais estreito se torna o orifício pelo qual você vê o mundo. Então você se torna mais e mais arrogante, porque você acha que aquele pequeno orifício é tudo. É assim que construímos nossa vida. Nosso sistema educacional se tornou o maior domínio sobre o homem e o impede de se abrir para o conhecimento do plasma e para a ciência da criação. As pessoas dizem, sou engenheiro elétrico, mas não entendem como bombear a água, ou não entendem como funciona o chuveiro sob suas cabeças. Não há corrente elétrica no chuveiro. Esse sistema educacional acadêmico é a pior coisa que aconteceu ao homem. Agora, a beleza disso é que com a internet tudo isso vai por água abaixo, porque agora as pessoas estão se educando da maneira que lhes agrada, e é um presente. Aqui o buscador de conhecimento pergunta, no livro 2, a curvatura da luz é realmente um posicionamento magrave contínuo em resposta a diferentes condições de inércia pelas quais as luzes estão passando como a luz que viaja por uma estrela? O Sr. Cash responde, primeiro você precisa entender que existem dimensões na luz. Há a manifestação da própria luz e depois há a luz como energia e ambas podem ser curvadas. Desenvolvemos a tecnologia para isso. Podemos criar uma luz e depois curvá-la até que se torne ouro. Estamos construindo uma máquina para isso. Ela está passando pelas fases de teste. O que você viu há um ano em Pequim está obsoleto. Agora não há peças móveis. Trata-se de compreender o movimento e a energia da luz na dimensão dos raios cósmicos e lidar com ela nessa dimensão em vez de no estado da matéria. É aí que surge o problema. Você não dobra a luz em sua dimensão da matéria, você a dobra por meio de sua energia e então pode decidir manifestá-la como luz visível. Eu acabei de ensinar isso aos buscadores de conhecimento e a máquina já está sendo construída. Você precisa compreender a essência da criação. A luz do Criador não vem como uma luz, como a que vemos em uma estrela, por exemplo. Ela vem como energia e então a convertemos em matéria. Você precisa entender como esse processo ocorre. Pela primeira vez ensinei esse processo aos buscadores de conhecimento. Seremos capazes de colocar uma caixa diante de vocês e de um lado produzir o ouro, do outro produzir água, e em outro lado diferente, podemos fazer com que vocês chorem de emoção ou vejam Cristo. A luz, ela vem da mesma fonte para todos. Para isso, é preciso ter um conhecimento profundo da tecnologia cósmica. Como somos mensageiros do Criador, nós possuímos isso. Apenas brincamos com a criança até que ela compreenda. Nosso conhecimento é tão profundo que confunde até mesmo o Criador sobre como reunimos esse conhecimento para ele. Por favor, não se esqueça que precisamos de muito apoio, precisamos de milhões para trazer a humanidade para isso, não importa se podemos criar ouro. Fim do índice rápido do Workshop 641.